aconteceu. Dizem que o cabelo dela é parecido com o meu. 15 de julho de 2014 foi aquele ano que veio ao mundo minha sobrinha para quem estou rimando. Uma menina mandada pelos anjos, já somos três marmanjos. Foi Deus quem escolheu. Minha sobrinha guerreirinha Manuela nasceu com saúde dada por Deus, tudo se resolveu. E depois de tanto eu pedi uma menina pra isso aqui, eu Alana rima mais velho dentro de casa. Só macho grandalhão já não dava, minha mãe muito reclamava. A voz do Core está feliz porque Manuela casa fica sempre bem alegre. Traquineira vai aprender algo em breve, mas não tem problema, é a saúde da criança. Já aprendeu a engatinhar, beijo no rosto, a esperança. A menina virou poesia como o sol pela manhã que surgiu. Transpiração, fiz uma canção, vai sair no CD do tio. Trouxe amor e esperança, veja em minha mudança. Tem um caminho assim que sinto o abraço de uma criança. Veja a vida de outra forma como nunca enxerguei. Não percebi o tempo passar e a vida também. Mas não tem problema, estou vivo e agradeço a Deus. Hoje eu vim pra cantar porque a minha sobrinha nasceu. Hoje eu enxergo as minhas mudanças, efeitos do amor de uma criança. Os meus problemas desapareceu, minha sobrinha nasceu. Graças a Deus. Hoje eu enxergo as minhas mudanças, efeitos do amor de uma criança. Os meus problemas desapareceu, minha sobrinha nasceu. Eu já fui ego, ignorante, errei na embriaguez. Hoje minha linda sobrinha nasceu, vivo na lucidez. Olhei para o lado e enxerguei que nessa não estou sozinho. Tenho que lutar pelos meus e seguir o melhor caminho. A foto da minha sobrinha está no perfil do meu celular. Pra quando acordar, lembrar de lutar e sempre guerrear. Pela melhoria, os longos dias não estão fáceis pra ninguém. Quero o meu melhor sem vacilar, não posso mais perder o trem. A minha princesa, ao invés de ser corintiana, ensinaram a ser palmeirense. Pela avó, pelo pai e a mãe, fazer o que a maioria vence. Mas quem sabe ela faça rap e música como eu. Pode ser cantor ou artista, mas desde que deixa o cabelo enrolado como o meu. Alana rima, escreve para não perder as forças e esperança. Veja a vida virou poesia e trouxe pra mim uma enorme mudança. Eu enxergo as minhas mudanças e também agradeço a Deus. Foi feito da morte uma criança, minha sobrinha nasceu. Hoje eu enxergo as minhas mudanças, efeitos do amor de uma criança. Os meus problemas desapareceu, minha sobrinha nasceu. Graças a Deus. Hoje eu enxergo as minhas mudanças, efeitos do amor de uma criança. Os meus problemas desapareceu, minha sobrinha nasceu. Graças a Deus.